Os espíritos são insistentes, você precisa ser resistente. Não entregue o seu segredo, eram 7 tranças. Gente, de perder cabelo eu posso falar. Eu tenho que te dizer que durante muitos meses, há anos, Dalila insistiu comigo, eu preocupada com Jezabel. Dalila quer impedir o romper e a explosão do poder do Espírito Santo. Dalila quer te neutralizar e te colocar nas conformidades. Dalila quer te colocar debaixo de um domínio. Dalila quer te segurar e dizer, deixa que eu te ajeito. Não fala assim não, não prega assim não, não pula assim não. Fica assim mais quietinha do jeito que você tá aí. É mais adequado. Você pode perder seus contatos. Você pode ficar queimada. Você não pode ser desse jeito, Fernanda. Fernanda, desde o ventre você foi ungida, você foi chamada, tenha compostura, Fernanda, não toque esses tambores, Fernanda, não sapateie desse jeito, Fernanda, não... Quer dizer que além de saber o meu segredo, tu quer andar comigo e me impedir de ser quem eu sou? Sete tranças me fazem lembrar do candelabro. Sete tranças me fazem lembrar dos 7 Espíritos de Deus. Sete tranças me fazem lembrar de 7 manifestações diferentes sobre a minha mente. E a minha mente é a mente Cristo. Se tu vai tentar cortar minhas tranças, eu quero dizer pra você. Tu corta uma, eu tenho 6. Corta outra, eu tenho 5. Corta outra, eu tenho 4. Mesmo que tu corte as 7, a que tu viu e tu cortou, tu não viu a que estava dentro. As minhas tranças ninguém corta, o Senhor me deu desde o ventre da minha mãe, aleluia. Ela vai insistir contigo, vai dizer, fica quieta. Dalila vai dizer, não prega. Se tu pregar, eu te corto. Prega que eu te corto. Gente, tem que ter coragem. Tem que reagir. Vai continuar em cima dessa cama? Vai continuar sem teu cabelo? Vai continuar sem o mover do Espírito Santo, sem a chama do Espírito Santo sobre a sua cabeça? Acorda nessa noite, eu estou aqui para te sacudir. Quem te amordaçou, mulher? Quem te mandou calar a boca, mulher? Deus te chamou nessa noite para te dizer, resista a Dalila. Aí você fala, mas você está falando Sansão, Fernando. É um homem. Mais uma vez, eu preciso te chamar para o lado profético e tipológico dessa palavra, que está acima de qualquer gênero. Eu estou falando de comportamentos e locais, lugares no mundo espiritual em que Jesus Cristo nos assentou. Jesus nos assentou sobre todo o principado e toda a potestade, e com Ele, quando Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, levou cativo e cativeiro e se assentou lá. E nós estamos assentados com Jesus sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre toda Jezabel, sobre toda Dalila. Ninguém vai descobrir o nosso segredo. O nosso segredo vem da eternidade. Aleluia. Eu preciso insistir com você. Eu preciso voltar nesse assunto. Eu já denunciei Dalila antes e eu vou denunciar Dalila novamente. Sabe por quê? Porque nessa noite tem mulheres que entraram aqui deprimidas até a morte e que falaram, nós vamos lá, mas eu acho que não dá mais jeito. Gente que vai encontrar o marido em casa, em cima da cama quando chegar, e vai dizer, marido, levanta, Dalila não vai ganhar da gente não, levanta. Ela insistiu em derrubar você, o seu ministério, o seu chamado, mas eu tô aqui para te dizer que ninguém mais vai buscar Dalila nesse país, que eu estou de pé e eu vim profetizar que as suas 7 tranças estão no lugar. Você precisa ser guardiã das suas tranças e guardiã de quantas mais tranças você puder alertar.